Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo Televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da Associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Pentecostes, vem Espírito Santo, filhos queridos da Hora da Misericórdia, é o nascimento da igreja. Inclusive, depois prepara ali uns parabéns a você, no final desse bloco eu quero cantar os parabéns à igreja. Filhos queridos, é Pentecostes, e Maria estava com os apóstolos. É, hoje é um dia que se mistura Maria e Pentecostes, porque assim está em Atos dos Apóstolos, quando Maria estava com os apóstolos rezando. Então, por Maria, com Maria, na efusão do Espírito Santo. É, os mistérios de Deus. Mãe, ajude-nos a invocar o Espírito Santo. Escute esta plataforma e depois ouviremos o Evangelho do dia. Meu nome é Adriano Brito, de Porto Feliz, São Paulo. Eu gostaria de chamar testemunho, Padre Reginaldo, porque há um ano eu estava desempregado, também comecei a me entristecer comigo mesmo, mas a partir do momento que eu voltei a servir ao Senhor, recontava forças que vinha do Espírito Santo, que me alegrava, e eu sentia que Jesus falava: confia em mim, para a graça do Senhor Jesus Cristo, eu consegui um emprego que não atrapalha o meu servir a Ele no meu grupo de oração, e também fico feliz de toda manhã dar um bom dia, olhar para Jesus. Com esse testemunho eu quero dizer às outras pessoas que Deus sabe o tempo de cada um, que tudo é o tempo dEle, não o nosso, e por isso eu digo que onde há fé é esperança, e a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, que Ele morreu por nós e nos salvou. Amém. A hora de Deus. É a hora de Deus e é hoje, Pentecostes. Peça, Espírito Santo, dai-me unção, Espírito Santo. Quero passar por essa fornalha ardente do teu amor e dos teus dons. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada. E o texto de hoje, João 20, 19 a 23. É fortaleza, é rocha viva, é sustento. Os mandamentos do Senhor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos se nutriram do Espírito Santo. Os apóstolos se fortaleceram no Espírito Santo. A igreja é assistida pelo Espírito Santo. Hoje é o dia de dizer parabéns à igreja, porque a igreja nasce na efusão do Espírito Santo. A igreja é santa. Santa pelo tesouro espiritual. Santa pela assistência do Espírito Santo. Pecadora diante de nossa fragilidade. Então coloquemos toda a igreja, santa e pecadora, na presença do Espírito Santo e peçamos um novo Pentecostes. Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, santificai a tua igreja. Repita comigo: Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, santificai, protegei, purificai a tua igreja. Pela terceira vez, Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, santificai, protegei, purificai a tua igreja. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes, Divino Espírito Santo. Enche-me de novo. Espírito. Vinde, Espírito Santo, Criador. Visitai as almas daqueles que são vossos. Enchei com vossa graça celestial os corações que criastes. Vós sois o Divino Consolador, dom inefável do Altíssimo. A fonte viva, o fogo, a caridade, a unção espiritual das almas. Concedei-nos vossos santos dons. Sois o dedo de Deus, o objeto real da promessa do Pai. Colocai vossas palavras em nossos lábios. Acendei vossa luz em nossa alma. Insuflai vosso coração em nosso coração. E amparai sempre com vossa força nossa carne desfalecida. Afastai para longe de nós o inimigo. Apressai-vos, Espírito Santo, em dar-nos a paz. Fazei que, sob vossa condução, evitemos tudo o que nos é prejudicial. Fazei por vós que conheçamos o Pai e o Filho, e vós que procedeis do Pai e do Filho, sede sempre objeto de nossa crença. Glória a Deus, o Pai, a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, assim como o Paráclito pelos séculos dos séculos. Amém. E comigo, e com toda a igreja, Viva nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Parabéns à igreja, às comunidades. Parabéns às paróquias, às capelas rurais. A igreja nasce na força do Espírito Santo. Sacristão, toquem os sinos. A igreja é assistida pelo Espírito Santo. Viva a igreja! Viva o Divino Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água e os objetos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar. É preciso até amanhã, na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.